deu tudo certo agora, viu? Vem! Simbora, quero bronze, meu amor! Portal do Arrocha! Ei, não me julga, não. O coração sentiu sua falta. É que tudo que vai com saudade um dia voltar. Por isso eu voltei. Mesmo assim voltei. É que se me jogou por baixo e não dormiu sem a rocha. A rocha vai assim. Fez raiva, mas faz falta. Fez mal, mas faz gostoso. Você é o meu erro antigo. Eu quero de novo, de novo, de novo. Fez raiva, mas faz falta. Fez mal, mas faz. Você é o meu erro antigo. Eu quero de novo, de novo, de novo. Olho no povo, doidinho pra ser iludido de novo. Olho no povo, doidinho pra ser iludido de novo. Oh, arrasta de onde? Ei, não me julga, não. O coração sentiu sua falta. É que tudo que vai com saudade um dia voltar. Por isso eu voltei. Tá de novo a cara, mesmo assim voltei. É que seu beijo é golpe baixo. Eu não vi você. Rodei. Achei. Fez raiva, mas faz falta. Fez mal, mas faz gostoso. Você é o meu erro antigo. Eu quero de novo, de novo, de novo. Fez raiva, mas faz falta. Fez mal, mas faz gostoso. Você é o meu erro antigo. Eu quero de novo, de novo, de novo. Doidinho pra ser iludido de novo. Olho bobo, doidinho pra ser iludido de novo.